A instituição Santa Casa da Misericórdia de Valizes vê por fim cumprido o reconhecimento público municipal. Confessemos, é mais um sonho tornado realidade. Na verdade, chegámos a pensar que tal nunca iria acontecer, face ao infeliz esquecimento a que esta instituição se viu devotada durante a última década e meia, por parte quer das diversas sensibilidades políticas presentes na Assembleia Municipal, quer por parte dos diferentes executivos municipais. Ao longo da sua história, a Santa Casa nunca deixou de pugnar pelo bem comum, prosseguindo as obras de misericórdia que estão subjacentes à sua gênese. A Santa Casa cresceu. Cresceu, de facto, de forma algo inusitada e bastante rápida, mas com sustentabilidade e realismo. Assim, se renovaram serviços e se continuou a apostar nos serviços comunitários, tal como a farmácia, o posto de serviços, do CTT, o atual centro de Alourosa e o serviço de apoio domiciliário. Há bem pouco tempo, inaugurámos a Casa de Nossa Senhora da Visitação, ocasião para uma, se não quase única, visita ministerial de relevo no quadro da legislatura que era finda, ao nosso Conselho. De facto, lamentamos. Uma nova casa para a deficiência, da qual nos orgulhamos sobremaneja. O reconhecimento que agora recebemos fica a dever-se à vontade do atual Presidente, Professor José Carlos Alexandrino, sua equipe edil e à grande, aliás, enormíssima maioria da Assembleia Municipal. Este reconhecimento vem-nos transmitir a força necessária para continuar a perseguir novos rumos e projetos, a missionar o crescimento e a inovação, a querer sempre mais e melhor para a comunidade olivarense. Um beijo a todos pelo reconhecimento.